Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Sem dúvida, uma edição especial, já que estamos a emitir originalmente no dia 25 de dezembro, ou seja, em pleno dia de Natal. Desde já, votos de boas festas em nome da equipa do programa Livros com Rumo. E hoje, António, não poderemos fugir à quadra natalícia. Exatamente, boa noite. Como disseste bem, é dia de Natal e a equipa de Livros com Rumo organizou um programa especial e específico a esta quadra. Quer dizer, iremos ter, portanto, toda uma missão à volta da literatura, dos livros que falam e refletem e recriam esse imaginário único e intemporal que é o Natal, a noite de Natal, o sonho, a magia. A todos, mais uma vez, um bom Natal e boas festas. Começamos esta nossa apresentação de textos alusivos à época natalícia pela obra Chegou Natal. São histórias e poemas portugueses, a seleção e organização de José António Gomes. A edição é da Porto Editora. Preparativos para a ceia de Natal. Júlio Diniz. Já por noite avançada, disse o conselheiro para Henrique: falta-nos ainda um artigo importante do ritual destas festas, o principal. É dirigir uma visita à cozinha, porque a obra principal desta noite é fazer uma ceia e não comê-la. Por isso, convido-o a acompanhar-me lá. Com tanto mais vontade, que estou há muitos dias comprometido a isso com as senhoras. Nesse caso, é tempo. E ambos tomaram pelo corredor que conduzia à cozinha. Escusado parece dizer que a turba infantil o seguiu tumultuariamente, anunciando-os ao longe com risadas e gritos de alegria. E a indizível animação na cozinha, quando Henrique entrou com o pai de Madalena. Era um barafustar de criadas, um chiar de sertãs, um borbulhar de caçarolas e tachos, um tinir de pratos, um tilintar de cristais no meio de uma babel de ordens, de perguntas, de reclamações, de conselhos, todos atinentes a negócios culinários. Não se imagina. A chegada do conselheiro e do seu hóspede veio exacerbar a desordem. Ergueram-se risos e exclamações, as quais ainda assim eram subjugadas pelos reparos e censuras de Dona Vitória, a qual dizia para o conselheiro: sempre o mano tem coisas, olhem agora para o que lhes havia de dar. Vão lá para dentro, vão, não venham atrapalhar-nos mais ainda do que estamos. E o primo Henrique também: ora esta, não se aflija, mana. Nós não podíamos resignar-nos a ficar alheios à tarefa principal do dia. E até porque é necessário dar andamento a isto para chegarmos a tempo da missa do galo. Pois querem ir à missa do galo? Está de ver que sim? Eu também vou, disse Cristina. E eu, acudiu Madalena. Mais um que irá também, disse Henrique. E eu, acrescentaram diferentes vozes. Ai, minhas encomendas, suspirou Dona Vitória. E saiu em direção à sala da ceia a dispor as coisas. Presépio da minha infância de Ramalho Ortigão. Era uma grande montanha de musgo, salpicada de fontes, de cascatas, de pequenos lagos, serpenteada de estradas em zigue-zague e de ribeiros atravessados de pontes rústicas. Embaixo, num pequeno tabernáculo cercado de luzes, estava o divino Bambino, louro, papudinho, rosado como um morango, sorrindo nas palhas do seu rústico berço. Ao bafo quente da benigna natureza, representada pela vaca trabalhadora e pacífica e pela mulinha de olhar suave e terno. A Santa Família contemplava em êxtase de amor o delicioso recém-nascido, enquanto os pastores, de joelhos, lhe ofereciam os seus presentes: as frutas, os frangos, o mel, os queijos frescos. A grande estrela de papel dourado, suspensa do teto por um retrós invisível, guiava os três reis magos, que vinham a cavalo descendo a encosta com as suas púrpuras nos ombros e as suas coroas na cabeça. Melchior trazia o ouro, Baltazar a mirra e Gaspar vinha muito bem com o seu incenso dentro de um grande perfumador de família, dos de queimar pelas casas a alfazema com açúcar ou as cascas secas das maçãs camoesas. Atrás dele seguia a cristandade em peso que se figurava descendo do mais alto do monte em direção ao tabernáculo. Nessa imensa romagem do mais encantador anacronismo, que variedade de efeitos e de contrastes! Que contentamento, que alegria, que paz de alma, que inocência, que bondade! Tudo bailava em chulas populares, em velhas danças moiriscas, em ingênuas gravotas, em finos minuetes de anquinhas e de bico de pé fiambrado. Tudo ria, tudo cantava nesses deliciosos magotes de festivais romeiros de todas as idades, de todas as profissões, de todos os países, de todos os tempos. Alguns, os mais ricos presépios, tinham corda interior fazendo piar passarinhos que voavam de um lado para o outro, mexiam as asas e davam bicadas nas fontes de vidro, em que caía uma água também de vidro, fingida com um cilindro que andava à roda por efeito de misterioso maquinismo. Todas essas figuras do antigo presépio da minha infância tinham uma ingênua alegria primitiva, patriarcal, como devia ser a de David dançando na presença de Saul. Dessas grandes caras de Páscoas, algumas modeladas por inspirados artistas obscuros, cuja tradição se perdeu, exalava-se um júbilo comunicativo, como o de uma grande aleluia. Da Noite de Natal, de Sofia de Mel Brennan Andressen, uma edição Figueirinhas. Era uma vez uma casa pintada de amarelo com um jardim à volta. No jardim havia tílias, bétulas, um cedro muito antigo, uma cerejeira e dois plátanos. Era debaixo do cedro que Joana brincava. Com musgo e ervas e paus fazia muitas casas pequenas encostadas ao grande tronco escuro. Depois, imaginava os anõezinhos que, se existissem, poderiam morar naquelas casas. E fazia uma casa maior e mais complicada para o rei dos anões. Joana não tinha irmãos e brincava sozinha. Mas de vez em quando vinham brincar os dois primos ou outros meninos. E às vezes ela ia a uma festa. Mas esses meninos à casa de quem ela ia e que vinham à sua casa não eram realmente amigos. Eram visitas. Faziam troça das suas casas de musgo e maçavam-se imenso no seu jardim. E Joana tinha muita pena de não saber brincar com os outros meninos. Só sabia estar sozinha. Mas um dia encontrou um amigo. Foi numa manhã de outubro. Joana estava encarrapitada no muro. E passou pela rua um garoto. Estava todo vestido de remendos e os seus olhos brilhavam como duas estrelas. Caminhava devagar pela beira do passeio, sorrindo às folhas de outono. O coração de Joana deu um pulo na garganta. Ah, disse ela. E pensou, parece um amigo. É exatamente igual a um amigo. E do alto do muro chamou. Bom dia! O garoto voltou a cabeça, sorriu e respondeu. Bom dia! Ficaram os dois um momento calados. Depois de Joana perguntou. Como é que te chamas? Manuel, respondeu o garoto. Eu chamo Joana. E de novo entre os dois, leve e aéreo, passou um silêncio. Ouviu-se tocar ao longe o sino de uma quinta. Até que o garoto disse. O teu jardim é muito bonito. É. Vem ver. Joana desceu do muro e foi abrir o portão. E foram os dois pelo jardim fora. O rapazinho olhava uma por uma cada coisa. Joana mostrou-lhe o tanque e os peixes vermelhos. Mostrou-lhe o pomar, as laranjeiras e a horta. E chamou os cães para ele os conhecer. E mostrou-lhe a casa da lenha onde dormia um gato. E mostrou-lhe todas as árvores e as relvas e as flores. — é lindo — dizia o rapazinho gravemente. — Aqui — disse Joana — é o cedro. É aqui que eu brinco. E sentaram-se sob a sombra de redonda do cedro. A luz da manhã rodeava o jardim. Tudo estava cheio de paz e de frescura. Às vezes, do alto de uma tília, caía uma folha amarela que dava voltas no ar. Joana foi buscar pedras, paus e musgo e começaram os dois a construir a casa do Rei dos Anões. Brincaram assim durante muito tempo. Até que ao longe apitou uma fábrica. Meio-dia, disse o garoto, tem de me ir embora. Mas onde é que tu moras? Além, nos pinhais. É lá a tua casa? É, mas não é bem uma casa. Então? O meu pai está no céu, por isso somos muito pobres. A minha mãe trabalha todo o dia, mas não temos dinheiro para ter uma casa. Mas à noite onde é que dormes? O dono dos pinhais tem uma cabana onde de noite dormem uma vaca e um burro, e por esmola dá-me licença de dormir ali também. E onde é que brincas? Brinco em toda a parte. Dantes morávamos no centro da cidade e eu brincava no passeio nas valetas. Brincava com latas vazias, com jornais velhos, com trapos e com pedras. Agora brinco no pinhal e na estrada. Brinco com as ervas, com os animais e com as flores. Pode-se brincar em toda a parte. Mas eu não posso sair deste jardim. Volta amanhã para brincar comigo. E daí em diante, todas as manhãs, o rapazinho passava pela rua. Joana esperava-o empoleirada em cima do muro. Abria-lhe a porta e iam os dois sentar-se sobre a sombra redonda do cedro. E foi assim que Joana encontrou um amigo. Era um amigo maravilhoso. As flores voltavam às suas corolas quando ele passava, a luz era mais brilhante em seu redor e os pássaros vinham comer na palma das suas mãos as migalhas de pão que Joana ia buscar à cozinha. Passaram muitas semanas até que chegou o Natal. E no dia de Natal, Joana pôs o seu vestido de veludo azul, os seus sapatos de verniz preto e muito bem penteada às 7:30, saiu do quarto e desceu a escada. Quando chegou ao andar de baixo, ouviu vozes na sala grande. Eram as pessoas crescidas que estavam lá dentro. Mas Joana sabia que tinham fechado a porta para ela não entrar. Por isso, foi à casa de jantar, ver se já lá estavam os copos. Os copos passavam a sua vida fechados dentro de um grande armário de madeira escura que estava no meio do corredor. Esse armário tinha duas portas que nunca se abriam, completamente, e uma grande chave. Lá dentro havia sombras e brilhos. Era como o interior de uma taverna cheia de maravilhas e segredos. Estavam lá fechadas muitas coisas, coisas que não eram precisas para a vida. Para a vida todos os dias, coisas brilhantes e um pouco encantadas. Louças, frascos, caixas, cristais e pássaros de vidro. Até havia um prato com três maçãs de cera e uma menina de prata que era uma campainha. E também um grande ovo de Páscoa feito de louça encarnada, com flores douradas. Joana nunca tinha visto bem até ao fundo do armário. Não tinha licença de o abrir. Só conseguia que a criada, às vezes, a deixasse espreitar entre as duas portas. Nos dias de festa, do fundo das sombras do interior do armário, saíam os copos. Saíam claros, transparentes e brilhantes, tilintando no tabuleiro. E para Joana, aquele barulho de cristal a tilintar era a música das festas. Joana deu uma volta à roda da mesa. Os copos já lá estavam, tão frios e luminosos que mais pareciam vindos do interior de uma fonte de montanha do que do fundo de um armário. As velas estavam acesas e a sua luz atravessava o cristal. Em cima da mesa havia coisas maravilhosas e extraordinárias. Bolas de vidro, pinhas douradas e aquela planta que tem folhas com picos e bolas encarnadas. Era uma festa. Era o Natal. Então Joana foi ao jardim, porque ela sabia que nas noites de Natal as estrelas são diferentes. Agora um conto de Natal de Dostoiévski, A Árvore de Cristo. Podem encontrar este conto na obra Contos Fantásticos de Natal, uma antologia organizada por Loy Rollin. A edição é da Colares Editora. Sou romancista. O meu destino é estar sempre a escrever histórias. Esta foi imaginada do princípio ao fim. Apesar de que bem poderia ter acontecido em qualquer parte, em véspera de Natal, numa grande cidade e onde fazia um frio terrível. O meu herói é uma criança de poucos anos, talvez 6 ou menos, muito nova ainda, para andar a mendigar. É muito provável, no entanto, que dentro de 2 anos o mandem estender a mão. Certa manhã, acorda numa loja úmida e fria. Veste um fato muito fino e treme. Sai-lhe da boca um fumo branco e distrai-se a vê-lo sair. Mas de repente sente fome. Perto dele jaz sua mãe, doente, deitada numa enxerga fina como uma bolacha, com uma trouxa debaixo da cabeça, à guisa de almofada. Como chegava ali? Veio sem dúvida com o filho de uma povoação distante e deitou-se mal chegou. Há 2 dias que a proprietária daquele sinistro alojamento foi presa pela polícia. Os inquilinos fugiram todos. Ficaram apenas um trapeiro e uma velha de 80 anos. O trapeiro está deitado no chão, completamente embriagado. Estamos em dias de festa. A velha, talvez uma antiga ama de leite, morre aos bocados a um canto. Morre a gemer. O pequeno tem medo de passar ao seu lado. Já encontrou água para beber, mas não sabe onde está o pão. Tenta pela segunda vez acordar a mãe. E assim decorre o dia. Cai a noite e não vem ninguém com uma luz. O pequeno volta a aproximar-se do colchão da mãe. Apalpa-lhe a cara na sombra e surpreende-se de encontrar tão fria como a parede. O corpo está inerte. É que aqui faz muito frio, murmura. E a quando, deixando a mão esquecida sobre o ombro da morta. Depois ergue-se e sopra nos dedos para os aquecer. Dá alguns passos e procura sair da cave. Tateando, chega até à porta. Já na escada, tem muito medo de um grande cão que todos os dias ladra num dos degraus. Mas o cão agora não está lá. O jovem segue o seu caminho e vai dar à rua. Meu Deus, que cidade enorme! Até então, nunca vira nada parecido. Lá longe, na aldeola de onde chegara algum tempo, de noite, só via um lampião em cada rua escura. As casinhas de madeira, muito baixas, tinham todas as janelas fechadas. Mal anoitecia, não se via ninguém pela rua. Toda a gente se metia em casa. Só se encontravam grupos de cães que uivavam na noite sombria. Mas a sua casa era tão quente, tão quentinha, e davam-lhe tanto de comer. Ah, se aqui ao menos se pudesse comer. Mas que barulho nesta cidade e que luz, que quantidade de gente a circular, sempre por entre aquela claridade. E tantos carros e que barulho faziam, mas sobretudo que frio, tanto frio. E a fome que não o largava, como lhe mordia as entranhas. Passou um agente da polícia e voltou a cabeça para não olhar o pequeno vagabundo. Eis outra rua que larga. Oh, ali vão-nos magar, com certeza. Aquele movimento enlouquece-o. Aquela luz deslumbra-o. Mas o que é que há ali por trás daquela grande vidraça iluminada? Vê uma sala e na sala uma árvore que chega ao teto. É a árvore de Natal, carregada de luzes, cheia de papéis doirados, maçãs e brinquedos, bonecas, cavalos de madeira e de papelão. Meninos a correr por todos os cantos e todos muito bem vestidos. Riem, brincam, bebem, comem. Olha aquela linda menina a dançar com um menino. Que menina tão bela! Através das vidraças ouve-se a música. O pobrezinho olha e fica espantado. Quase que desatava a rir, mas os pés e as mãos dão-lhe tanto. Como tem as mãos vermelhas. Não consegue dobrar os dedos, é impossível ficar ali mais tempo. Sofre muito e deita a correr. Mas eis que depara com outra janela mais resplandecente ainda. A curiosidade é mais forte do que a dor. Que maravilhosa sala! Ainda mais formosa do que a outra. A árvore está cheia de estrelas, como um firmamento. Por cima das mesas, pastéis de todas as qualidades, amarelos, vermelhos, de todas as cores. 4 senhoras muito bonitas, luxuosamente vestidas, dão pastéis a todos os recém-chegados. A porta abre-se, de minuto a minuto, para dar a entrada a alguém. O pequeno aproxima-se timidamente. Aproveita o momento em que a porta está entreaberta e introduz-se na sala. Oh, que acolhimento, que tempestade de pragas! Alguns chegam até a ameaçá-lo com as mãos. Uma dama aproxima-se do jovem, mete-lhe um copeque na mão e põe-no delicadamente na rua. Que susto que apanhou! E a moeda escapa dos seus dedinhos vermelhos, enregelados, que já não pode fechar. Corre, corre e corre sem saber para onde. Quer chorar, mas não consegue, teve tanto medo. Corre e bafeja os dedinhos que tanto lhe doem. Tem cada vez mais medo, sente-se tão só. Está completamente perdido naquela grande cidade. Mas de repente, para uma vez mais. Deus Santíssimo, que descobre agora? O espetáculo é tão extraordinário que há uma multidão apinhada a admirá-lo. Detrás do vidro de uma janela, três formosos bonecos vestidos de verde e vermelho movem-se como se fossem de carne e osso. Um deles, que parece um velho, toca violoncelo. Os outros dois, violino, acompanhando o compasso com as suas cabecinhas. Olham uns para os outros e os lábios movem-se como para falar, mas através do vidro não se ouve nada. O pequeno acha a princípio que são fantoches vivos. Só depois compreende que são de brincar. Ri-se de satisfação. Que bonecos tão bonitos! Nunca vira coisa semelhante, nem sequer pensava que os pudesse haver. Ri tanto que quase que tem vontade de chorar, mas que ridículo chorar por causa de uns fantoches. De repente sente que o agarram pelo vestido e que o sacodem. Um garoto de rosto malvado esbofeteia-o, tira-lhe a boina e enche-o de pontapés. Cai ao chão, ouve gritos, levanta-se, deita a correr, até que descobre um pátio sombrio onde se esconde por detrás de um monte de lenha. No seu esconderijo volta a cair, sofre, não pode recuperar a respiração. Falta-lhe o ar, e de repente, que estranho, sente-se muito bem, completamente curado. Até já nem as mãozinhas lhe doem. E tem calor, um calor suave que o penetra como se estivesse ao pé de uma estufa. Dorme, sonha. E que sonho tão doce. Vou ficar aqui um bocadinho mais, diz consigo, e depois irei outra vez ver os fantoches. Mas ouve sua mãe, a mãe que está morta, cantar a seu lado. Ah, mamã, estou a dormir. E que bem que se dorme aqui. Anda à minha casa a ver a árvore de Natal, murmurou uma voz suave. Julgou ao princípio que era a mãe, mas não, não era ela. Quem lhe teria falado? Não sabia. Alguém debruçou-se sobre ele e beijou-o. De súbito, que luz! Que árvore do Natal! Nunca sonhara com uma árvore do Natal assim tão linda. Toda ela brilha, resplandecente. E ele rodeado de meninos e meninas radiantes de luz, que rodopiam à sua volta e o beijam, o levantam nos braços e o levam. Paira como os outros na claridade, e a sua mamã, muito pertinho, olha para ele e sorri-lhe alegremente. Mamã, mamã, como isto é lindo, gritou Pequerrucho. E beija novamente os seus amiguinhos, e quer contar-lhes o que os fantoches faziam detrás da vidraça iluminada. Mas domina uma curiosidade. Quem sois vós, meninos e meninas? Nós somos os pequeninos que viemos ver a árvore de Cristo, respondem todos em coro. Cristo tem sempre no Natal uma árvore muito linda para as crianças que não têm a sua árvore de Natal. Compreende então que todos aqueles meninos eram tão desgraçados como ele. Eram também pobres. Uns tinham sido descobertos gelados nos cestos onde os abandonaram na rua. Outros foram asfixiados por amas finlandesas. Outros morrido no hospício. Outros pereceram de fome, aconchegados ao peito das mães, durante a fome de Samara. E ali estão todos, transformados em anjos na casa de Cristo, que sorri entre eles e os abençoa a eles e às suas mães pecadoras. Porque as mães também lá estão e os filhos no meio delas, a quererem voar para elas com os bracinhos estendidos para as beijar e enxugar-lhes as lágrimas com as suas mãos e dizer-lhes que não chorem, porque ali são felizes. De manhã, os criados encontraram detrás do monte de lenha o cadáver gelado do pequeno e o corpo de sua mãe morta noutro canto do porão. Os dois, já o sabeis agora, tornaram a encontrar-se na presença de Deus. Porque engenhei eu esta história pueril que produz um estranho efeito no livro de um escritor sério? Eu, que havia prometido não contar neste livro senão coisas verdadeiras sucedidas. Mas aí fica. De resto, bem poderia tudo isso ter acontecido realmente. Em especial a descoberta dos dois cadáveres. Quanto à árvore do Natal, meu Deus, não sou eu um romancista para inventar coisas como estas. da Conta Corrente 4, de Virgílio Ferreira, uma edição da Bertrand. Natal, interrogação. Pela primeira vez, um Natal outro. Há quantos anos? E como não ter de pensá-lo? Não bem assim o Natal da festa, pública, resolvido em agitação, em flores de artifício, só porque há alegria no calendário, ou da dádiva aos que não têm, para um pouco de paz nos que têm. Não esse, não esse. Mas o da festa dentro de nós, no mais oculto de nós. Os anjos cantam-no de novo, devem cantá-lo. Porque é impossível que a nossa esperança não encha os céus e a terra e todo o espaço do universo não vibre à sua violência. E todavia, esperança humilde, tremente ainda do passado, tremente já do futuro, ela vive em nós da força que um sonho traz em si. Como as crianças, exigimos que ele se cumpra, como elas um pouco ignorantes de como haverá de cumprir-se. Mas a história dos homens, que outro signo a marcou além do sonho que sonharam, ainda quando em utopia. Com a história nos cruzamos no ardor com que exigimos que o ter e esperar se confundam. Aí estamos, aí somos. Em silêncio um momento, em paz. No breve intervalo de quem atende, o coração intenso na instantânea suspensão do seu pulsar. Uivam os lobos à nossa volta. Não os queremos ouvir. Trazem o terror das trevas que ficam, inventam a ameaça dos que podem ainda vir. Não o queremos saber. Só a música aérea da legenda infantil, que um momento nos consintam a infância. Um momento só. De novo ela nos visita e o mundo se nos reinventa em filigrana ao apelo da perfeição. Todos os cantos de outrora e o bom lume do fogão e a vibração longínqua da memória. E a magia que daí se evola inesperada e oblíqua como uma aparição. Quanto tempo? Um momento ainda, meu coração atende. Meu coração. Suave música de nunca e o sorriso que nos doura e a auréola da alegria inexplicável, anterior a todas as razões de ser alegre. Porque as próprias razões de ser alegre agora estariam a mais. Elas nascem de um motivo tão à vista que sobra ainda muito de nós e que não está. Mais profundo do que isso, na invisível vertigem de tudo isso, a simples alegria agora de estar vivo, de terem de pensar-se os pesadelos e a noite que os trouxe para nos existirem. A simples alegria de ser. Mais longínquo do que isso, transcenda tudo isso, é intocável e absurda a plenitude de nós. Não se é adulto aí, nem infantil, porque anterior ao tempo, a pura exaltação de ser, onde começa a sua idade. É então possível que a lenda seja possível, e haja deuses outra vez nascidos entre nós, e todas as promessas que trazem sejam a verdade evidente ao nosso sorriso apaziguado. Deuses nós próprios, renascidos da morte, ainda que receosos de uma outra no horizonte, toda a festa que os anunciou, quando nos visitaram, é a festa que nos celebra e há a vida que em nós abriu. Que os sinais que a manifestam se reorganizem à nossa volta, festa de luzes do diadema da paz, do encantamento irreal, que é onde tudo nos acontece mesmo real da memória deslumbrada para o passado e futuro, festa do imaginar, que é onde a esperança nos nasce. Festa de nós, da liberdade de nós. No nada da ilusão se reergue o tudo que não é, e os sinos o dizem no recomeço perfeito, e a neve o reintegra na pureza da iniciação. E o silêncio sagra na intensidade com que o somos, para que nada em nós perturbe o absoluto do seu excesso. Fechado sobre nós, surdos a quanto nos ameace, gravado a eternidade o fugidio instante. Aí, a nossa morada, o espaço da nossa divinização. Pela primeira vez, um Natal outro. Há quantos anos? Por quantos? Gostaram? Eu, enfim. Mas as questões do sentimento são como as dores de dentes, ou se sentem, ou não há nada que as explique. Aqui fica o que senti, para a hipótese de alguém ainda sentir comigo. Thank you. Apresentamos agora neste nosso Livros com Rumo temático dedicado ao Natal uma reflexão de Anselmo Borges, incluído na obra Janela do Infinito, edição Campo das Letras. Escolhemos Natal de Jesus, Natal do Homem. As nossas raízes são cristãs. Como escreveu o filósofo agnóstico Régis Debray, é sempre possível renegar esta ascendência. Negá-la seria frívolo. É uma questão de código genético. É nossa árvore genealógica, sem orgulho nem vergonha. Não se pode negar a própria identidade. Não se trata de impô-la aos outros, mas quando se conhece as próprias raízes, é mais fácil dialogar com os outros, apreciando as deles e abrindo-se na universalidade ao enriquecimento mútuo. A título de exemplo, Debray pede que se repare nos nossos dias feriados, nas nossas igrejas, nos nossos museus, na nossa música. Sem o concílio de Niceia II, de 787, que autorizou as imagens, teríamos a arte que temos e todas as nossas paixões óticas? Por paradoxal que pareça, o lugar do feminino no nosso imaginário não deve também ao culto mariano? Não está o nosso protocolo republicano ligado através do protocolo monárquico à hierarquia celeste estabelecida pelo pseudo-Dionísio Areopagita? É claro que a laicidade tem a sua raiz no vocabulário eclesiástico. A nossa concepção de pessoa tem na sua base os debates à volta da tentativa de entender o mistério de Cristo e da Santíssima Trindade. A própria morte de Deus não se compreende sem relação com a morte de Cristo na Sexta-feira Santa, lembre-se a Sexta-feira Santa especulativa de Hegel. Se é verdade que na Europa se vive uma crise de fé e de pertença cristã, também não se pode esquecer que o número dos católicos e dos protestantes no mundo não deixa de crescer. 2 mil milhões de seres humanos confessam-se cristãos, o que faz do cristianismo a principal religião da humanidade. Na base deste movimento cristão, encontra-se a pessoa de Jesus e, quando se reflete, não é possível ficar indiferente à sua figura. Nasceu num lugar obscuro, provavelmente em Nazaré da Galileia, há 2010 anos. Teve uma vida pública de pregador ambulante durante 2 anos e foi condenado à morte, e à morte mais ignominiosa, a morte da cruz, que era a morte aplicada pelo Império Romano aos escravos. Tornou-se, no entanto, uma figura determinante para a humanidade e talvez mesmo a mais influente da história. Depois dele, o mundo não foi o mesmo. Apesar de todos os erros e crimes históricos dos cristãos ao longo da história, é inegável que valores fundamentais que alimentam a nossa cultura e que se vão tornando património da humanidade mergulham também as suas raízes na mensagem originária de Jesus. Não é por acaso, por exemplo, que a própria secularização e a doutrina dos direitos humanos, mesmo que tenham tido de impor-se contra a Igreja oficial, nasceram no contexto de sociedades impregnadas pelo cristianismo. A afirmação de Jesus sobre o sábado, se não é a afirmação mais revolucionária da história, é pelo menos uma das mais revolucionárias, ao dizer que o homem não é para o sábado, mas o sábado para o homem. Jesus apresentou o homem e a sua dignidade como critério dos mandamentos de Deus e, consequentemente, de todas as leis. Os ideais da Revolução Francesa encontram o seu húmus no Evangelho. Ao proclamar Deus como Pai e ao anunciar como núcleo da sua pregação o Reino de Deus a favor da humanidade, Jesus proclamou a igualdade radical de todos os seres humanos, de tal modo que agora, como escreverá São Paulo, já não há nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, pois todos são irmãos. Todo ser humano tem dignidade infinita, a dignidade própria de filho de Deus, de tal modo que não pode haver exclusão nem discriminação. O Deus cristão é o Deus da liberdade. São Paulo também escreverá que, onde está o Espírito de Cristo, aí está a liberdade. Ao criar homens e mulheres livres, o próprio Deus lhes ficou submetido, correndo o risco de insubordinação humana. A filósofa e mística Edith Stein escreveu: "A misteriosa grandeza da liberdade pessoal estriba em que o próprio Deus se detém perante ela e a respeita. O traço fundamental do homem, enquanto imagem de Deus, é a liberdade. Sempre que as igrejas cristãs a não respeitaram, traíram substancialmente a mensagem de Jesus. Deste modo, o Natal de Jesus é Natal do homem, isto é, nascimento para a consciência da dignidade divina de todos os seres humanos. Trata-se agora de concretizar o Natal. É inadmissível, por exemplo, que se cave cada vez mais fundo o fosso entre os muito ricos e os muito pobres. Como é possível tolerar que 900 milhões de seres humanos passem fome? A solidariedade também é nome de Deus. Estamos muito próximos do final desta edição do programa Livros com Rumo. Hoje uma emissão temática, alusiva à quadra natalícia. Por aqui passaram autores tão distintos como Anselmo Borges, Sofia de Melo Brainer, também Virgílio Ferreira, Dostoiévski, entre muitos outros. Foi assim a nossa proposta de Livros com Rumo para esta semana. Já sabe, o programa está disponível para audição no site da Universitária, bem como com todo o alinhamento desta e também de outras emissões. Voltamos na próxima semana, vamos também apresentar aqueles que são, na nossa opinião, os melhores livros deste ano de 2008. Boas festas, nós marcamos encontro já para o ano de 2009.